luxuosa Carroça da Saudade, com o Wellington Franjinha. Oferecimento Júnior do Comércio, RW Multimarcas, Malucos Lanches, Estrela Tour, Rony Autopeças, Oficina RC, Gilson Lanches, Tacacá da Diva e Oficina Nogueira. Vem daí, Lúcio C10. Aperta o rec e põe pra moer. Pega aí, Castanhal, tem que tocar essa batida aí, rapaz. Eu vou te contar. Valeu, Toninho. Valeu, Josias. A gente já chega aqui pra detonar muito sobre essa galera. E o aniversário do Rock Fest. A gente é mais um ano fazendo a festa, juntinho com vocês. Muito obrigado, galera, por comparecer. Muita gente chegando, tem muita coisa boa pra rolar. E o camarote do Rock Fest já sendo já lotadinho aqui do meu lado esquerdo. E a galera chegando. Muita gente de Belém do Pará, os fã-clubes da Luxuosa Carroça na Saudade. Já por aqui também. A gente vai um decorrer da festa, mandar muito som, muito alô pra galera e vai seguindo o fluxo. O Frangília vai assumir a partir de agora. Vamos detonar muito som. É assim pra galera. Arrasta chinela. Ela me ligou e por telefone ela chorou, chorou. Ela sente saudade, ela quer voltar e por telefone eu vi. Minha querida Motora de Luz também agora. Ela é Motora da Cometa Motocenter. Pode crer, eu tiro o chapéu, assino embaixo. Ela chorou. Comitiva Carroça é festa por aqui também. Ela chorou. Mais uma fronteira, essa galera maravilhosa. O DJ Panela também lá do Panela Saúde. Um abraço toda a família do Som Imperial, juntinho com a gente. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. Alô, Paulão. E por telefone. Ele agiza também. Neirete, só de boa. A Rafinha tá por ali, a Rafaela. É, pode crer. DJ Fabrício Show também, toda a comitiva do LG. O melhor ambiente de Castanhal. Ela chorou. Como é que é? Ela chorou de amor. Mais uma fronteira, hein, gato? Que ela chorou? Diego, nosso gato da saudade. Ela... O Ana Galuzzi tá na área. Ela chorou de... Bora, Gemac, sua celebridade. Ela diz que minha... Henrique. Ela se soltou. Né, gato? E por telefone ela se entregou. Ela diz... Da Barraca Branca tem tacacá, arroz com galinha, vatapá, maniçoba. Está localizado bem próximo do bar do lado direito da carroça, tá bom? Pode chegar juntinho. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou. Pra cima, Natan! Chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Som que a gente respira. Meu amigo gerente Diego Mesquita, DeniBet91.com, melhor site esportivo do Pará. Eu assino embaixo, viu? Não tem outro, tem, só tem esse. Tô ligando o amor pra dizer que estou. Charlie do Fanáticos, Ed Nelson, mais. Cadê teu parceiro Zé do Mel? Solidão me pegou. Agora vem me ver. Estou pensando em você. Eu te amo demais. Estou louco pra te ter. Perto aqui, bem perto. Amor predileto, sempre correto aqui com você. Prazer com meu nossa comitiva também de São Domingos do Capim. Dona rapaziada por aqui, um grande abraço. Essa galera que eu tiro o chapéu, pode crer. Sempre a gente pode estar por lá, dando show à parte. Triste demais. Solidão me pegou. Agora vem me ver. Estou pensando em você. Isso, Toninho. A carroça. Eu te amo demais. Estou louco pra te ter. Perto aqui, bem perto. Amor predileto, sempre correto aqui com você. Com grande prazer. Lúcio Campos gravando tudo hoje. Com meu amor. Aí, Lúcio! Na cidade. Parceiro inspetor Carlinhos tá por aqui, ele, sua celebridade. Grande líder lá de Vila Americana, Santa Isabel, tanto faz. Ele gosta dessa parada aí. Bora lá! Oh! Vamos dançar o forró que é Castanhal, hein, galera? Ao setor do Tomássimo agora. Pode crer, meu irmão. Tomássimo agora se naturalizou castanhalense. Não vale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se ele esquece e some. Olha, aguarde, viu? Eu não digo 2020, mas em 2024 pode esperar. Quem sabe DJ Tomássimo vem pra vereador de Castanhal. Porque eu morro de medo de perdoar. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Sei lá, bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Sei lá, bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Carroça da Saudade. Não vale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. Leandro da Van. Se me esquece, some, se o homem do débito. Minha cara finge que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no... Ai, cabeludo. Cara que compartilha as mensagens de bom dia do Wally do Vanagia. Pode crer. O grande líder do Carroça é Festa. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube. Clevinho, Morena, Luciosa, tá no circuito também. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. Sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Oh! E tu me forró. Minha querida Valdo, sushi Benjamin, ela adora. É o melhor sushi pra ela. Camisa suada. Eu sou louco por você. E por sinal, meu gerente do Sushi Benjamin, Diego Mesquita, tá na área. Rompendo fronteiras. Meu olhar, quero você. Os seus beijos me enlouquecem e me faz estremecer. O seu corpo. Meu amigo Rato, sua primeira dama. Aqui tem moral, Rato. E aí, Rato? Você. Por isso eu vou voar, voar, voar. Até o infinito, só pra te. Alô, Sonirinha! Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar. E tu me for. Eu sou louco por você. Nem preciso te falar. Eu te quero mais que tudo. Basta ver no meu olhar. Quero você. Os seus beijos me enlouquecem. Me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu. Me leva às nuvens de prazer. Amo você. Por isso eu vou voar. forrozinho, né, pra galera? Galera, dá valor, meu irmão. Amar. E não tocar o forrozinho. Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar. Wellington, será o Wellington da Purificadora, pão dourado da família Sem Miséria. Grande abraço pra você. E também, será o Wellington Bala, grande DJ. Tá por aqui no circuito. Um abraço do Brasília, pode crer. Tá curtindo a Luciola. Quase o mundo caiu sobre mim. Noite e dia espero você. Minhas lágrimas caíram. Nossa querida Sol do quilômetro 3, a galera do APU, um grande abraço do Brangê. Estamos aqui curtindo o aniversário do Rock Fest. Galera chegando aí, a diretoria, que bacana. Daqui a pouco a gente vai por aí, bater aquele papo legal, gostoso. Cantar os parabéns, claro que vocês merecem. Que na verdade vocês comandam o Castanhal. Eu procuro dizer que vocês mandem Castanhal. É verdade, tenho maior respeito por vocês. Nosso amigo também, o grande Erson. O sucesso da Luciosa tá por aqui. Onde era escuro está claro. Minha tristeza acabou. E vai ir pro motel, o nome da emoção. As forças em Deus. Bora ver, garoto. Você é o meu grande amor. Outro CDs, gravando tudo. A primeira vez que eu te vi, pensei. Rocinho pra galera lembrar. Uma miragem espetacular. Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei quando eu vi os teus lindos olhos. Era um espetacular, hein, rapaz? Na direção me olhando e eu não resistia pra você. Chorei sem querer. E eu sem uma chance pra dizer. O amigo Paulinho também, um abraço. Homem da casa do marceneiro, tá juntinho com o Netinho do Super Dinâmico. E por sinal, aparelhagem mais bonita de Garapé-Açu e a melhor aparelhagem que tem lá. Grande Netinho, um abraço pra vocês. Toda a comitiva do Super Dinâmico. Pode crer, alô Netinho. A primeira vez. Daqui a pouquinho ele vai dar aquele amplexo pra galera de Castanhal. O peito e o coração bateu a mil e explodir. Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, sonhei, tentei falar, a voz não saiu. A primeira vez que eu te vi, já me apaixonei, tentei falar, a voz não saiu. Me apaixonei quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção me olhando, e eu não resistia pra você. Sombra, galera! Teu sorriso lindo se abrindo e despedindo. Chorei sem querer quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo. Chorei sem querer. Pensei que nunca mais ia te ver. Vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Bora dançar, bora! Alanzinho, simplesmente romântico. Terry Gartini também, sua primeira dama, tá por aqui. Esse é Castanha Lense de coração, pode crer. Amor em risco, já teve sua oportunidade, não aproveitou, vacilou, não vingou. Alô, careca! Agora tá pensando que é só... Comitiva Carroça é festa, líder das fronteiras. Eu traí meu bem, nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem sem sequer ver. Eu traí meu bem, sem sequer ver eu trair meu bem, nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem. Sem sequer ver eu trair meu bem, nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem. Ser Alanzinho, simplesmente romântico. Todo comitivo aí do Boteco do Augusto em Marapani, na verdade, tem todo o apoio do Ed do Franginha. Eu fico lá na mansão, lá na família, lá de Marapari, pode crer. E o meu Jeep Jag ainda tá lá ainda. Então pronto, toda a comitiva aqui. Já teve sua oportunidade, não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Galera que queira levantar o tesão, tem amendoim aí, viu? O cara tá circulando aí, bora careca. Aí, Clevinho, levantar aquele tesão. Calma, morena. Uma igual você tem, sim, você quer ver eu trair meu bem. Nanani nem vem, igual ela. É por isso que o mesquita já tá comendo por aqui. Sim, você quer ver eu trair meu bem. Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem ser. Anda W7. Pensa nessa música aí, rapaz! Ô, cara torta! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Quando respondia oi. Essa música é a vida do Charlie e dos fanáticos. Passa o pano, Diego, na letra. Sol. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Aí, Charles. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Alô, Paulão, como é que é?

Início 20 horas. Ingressos R$5 até às 23 horas. Carteirinha liberada de todas as aparelhagens até a meia-noite. Compartilhe o flyer e retire seu ingresso no dia do evento das 15 às 18 horas. Venha conhecer de perto a dona da noite. Bora dançar, bora! Lúcio CDs. Minha comitiva carroça peça, vai gritando aí, ó. Diretamente de Belém, no Pará, Pode Crer. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento. Pega a patroa, bora dançar, bora. Sonho assim. Como é que é, meu irmão? Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez, fica comigo de vez. Meu sonho azul, a minha alma chora, amor, doce amor. Não, não vá embora, não leve o meu sonho azul, a minha alma chora, amor, doce amor. Rapaz, o carroça é festa, tá dando uma loucura, hein? Amor, eu acho que essa volta vai parar no AP1 de Guarapé. Todo mundo nu. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Subirante, Patrício, filho de Casarial. Ao lado da sua celebridade, um abraço pra vocês. Sempre que a gente tá detonando aqui, muito som. Esse casal vem aqui, dá aquela força pra luxuosa. Subtenente Patrício, o nome da emoção. Não, não vá embora, não leve o meu sonho azul, a minha alma só. Comitiva do Boteco do Augusto, lá de Marapani. Vamos chegar por lá, viu? Não, não vá embora, não leve o meu sonho azul, a minha alma chora. Se o Macedão tivesse aqui, rapaz, ia estar de uma talacada agora com essa música. Te liga. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. Netinho do Super Dinâmico! Não... Um abraço pra vocês toda, galera! Cadê o Netinho? Chega aqui, Netinho! Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Equipe de fotos G3, bate sua foto, entrega da hora, tá bom? Tá circulando no salão? É, rapaz. Eles dão um jeito pra vocês estarem bonitos nas fotos. Meu irmão! O seu calor, ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer quando a gente fez amor. DJ Ricardinho, aquele dia de prazer. Quando a gente fez amor, vamos detonar a carroça. DJ Wellington Bala. Oh, oh, oh, Gato, nosso amigo Dieguinho dos Fogos, Dieguinho da Al-Qaeda, como ele é conhecido no circuito. Tá aqui na Luciosa. E tá de volta, né? Na Luciosa. É isso aí. Eu não vivo sem você. Vou fazer uma reunião, viu, cabeção? Eu só quero é te amar. Ainda não assinei nada, nem eu, nem o Tom. Meu amor, pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor. Pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu. Ai, a Mônica Ferreira aqui. Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer. Alô, Ziza! Quando a gente fez amor. Nossa musa da Academia Belfort. Aquele dia de prazer. Quando a gente fez amor. Vamos dançar saudade, bora aí, ó! Lúcio CDs. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Nosso amigo Flávio Correia, sua primeira dama, Suelen. Tô por aqui, muito obrigado, valeu. Estamos aqui no aniversário do Rock Fest. Um dos grandes e maiores aniversários de Castanhal. Tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a primeira mulher é domada. Diego Mesquita e sua curica. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu para aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. A Curu Samba. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Vereador Jorge de Bem Mototáxi, o amigo Júnior. Júnior Porpino. Grande abraço pra você, tá bom? Tá por aqui, só de boa. Gostoso demais esses momentos. Fabinho do Máximo, o homem dos CDs automotivo do Pará. Também por aqui no circuito, um abraço do Brasília, pode crer. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Super dinâmico, grande Netinho. Se apresente o Toninho aqui. Eu sou seu fã. Saudade rolando. Bora lá, bora lá. A querida Cris. E aí, Cris? Cadê o velho? Ele vai partir no ar. Aí, Josias, dá um chega aqui com o Netinho. Vou fazer. Pega a tua camisa do Super Dinâmico pra ela. Do Clube do Remo. Que só você é remo aqui na carroça. Baby vai partir no amanhã. E posso fazer. Ela não vai ficar. Já no salão, o Henrique e a Nerete dançando, bailando. Ela precisa ir, eu sei. Né, gato? posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz o não. Oh, oh. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir e o caminho certo. Saudade da moral, viu, gente? Pra ela seguir, pra dançar com a patrona, malemolência. Baby, vai levando os sonhos meus. Vidigal, alma experiente ali. Que posso fazer ao lado da Nanda? E ela partiu. Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Nanda tá grávida? Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu tenho medo, meu irmão, de perder você. Bora lá! Saudade! E vem dançar, vem castanhar! Perder de novo doce paixão. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. CD exclusivo pra galera. Onde você? De Cacharel, que gosta da saudade gostosa. Eu irei. A gente vai detonando. Frangina mandando som. Vou seguir seus passos. Luxuoso aniversário do Rock Fest. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Subtenente Patrício, ele dá valor, rapaz. Alô, Lúcio, daqui a pouquinho gravar aquele pendrive pro nosso subtenente. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar certo. Hoje é domingo, dia com o maluquinho toma uma. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Se eu vacilar, fico sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Pra dançar saudade aqui na Luxuosa. Se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer. você. Ô, gente, o maluquinho, ele tá homenageando a Patícia. Na verdade, geralmente, às vezes, a gente gosta de homenagear as pessoas que ditam a moda. E o maluquinho homenageando a Patícia. Passa o pano. Volte logo, por favor. Ele dá uma subida aqui, comunicar aqui, mandar aquele abraço pra galera que também aqui de Castanel curte o Super Dinâmico em Garapé-Açu, que por sinal a aparelhagem mais bonita e a melhor da cidade. Vem amor, vem ver como estou, vem depressa, vem correndo, de saudades estou morrendo. Tanto tempo já se passou e a minha vida ainda não mudou. A cada dia aumenta o meu amor. Já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. Eu fico feliz, viu, compadre? Quando você lança esse ciúme que tu tem de mim, fico muito feliz. Volte logo, por favor. Vem. A dona Vera veio. Está minha dor. E aí, Vera? Já tentei me convencer que não devo amar você. Olha a saudade aí, ó. Vamos detonar muito o som pra galera. Bora dançar. Como é que é? Puxa aí, Natan! Puxa, galera, Natan! Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas... E a curiga? Eu quero que contamina. O Maicon Absoluto também. Acordar. Um abraço pra você. Bora, Maicon! Me carrega em teus braços que eu... Pra cima de Nelson. Neném me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo e me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Menina, me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. DJ Família também no máximo, um abraço. Netinho de DK também. Tá por aqui no circuito. Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga um feitiço, me faz... Luciano também, Vezibol. Um abraço todo, equipe de Castanhal. Pode crer. Me prende, minha... Cretinho, como é que tá o circuito? Representando aí o Super Dinâmico em Garapé-Açu. Como é que ele toca pra galera? Bora, Cretinho! Te falei que eu não gosto de fazer. Eu falei que eu não gosto de atrapalhar a galera dançar, não, viu? Mas é isso aí. Vimos bater os parabéns aqui pro Rock Fest, meu irmão. Aqui na retaguarda, né, Rock? Eu já trouxe o presentinho dele. O manto do Super Dinâmico, claro, né? É o homem das aparelhagens. Parabéns, Rockfest. E que festa maravilhosa. A volta da luxuosa aqui em Castanhal, galera. Tudo de bom mesmo, parabéns. Tom Máximo, Franginha, Josias, Soninho e a luxuosa em Castanhal, meu irmão. E a gente que a gente chega e é sempre muito bem recebido nessa aparelhagem maravilhosa, onde nós já nos tornamos carroceiros. Vamos dançar, bora, vai! Eu tenho que saber onde ela vai. A roça é festa, meu irmão. Não dá mais. Tô criando afinidade com você já. Pra disfarçar o que eu virei seguidor da carroça, é verdade. Preciso descobrir o que ela faz quando sai, que não tem hora pra voltar. Me fala de uma vez que não dá certo, é bem melhor o sol deserto me queimando por você. Dói meu coração, lembrança louca, sedução, beijo na boca. Hoje estou na solidão. Pra dançar aí no salão, dançar saudade bem gostosa com o Hélio do Brasil no comando. Alucinosa, pai da igual. Não esquece que amanhã tem a segunda-feira do Real, lá em Belém do Pará, da Viação Antiga Metrópole City Hall. Vamos mandar muito som, o Paulinho vai direto pra lá logo. Daqui a gente vai lá pro macarrão. Eu tenho que saber onde ela vai. Aí, Márcio. Anda mais. Ele quer a pé. Pra disfarçar o que eu não sei, preciso descobrir o que ela faz quando sai, e não tem hora pra voltar. Bora ver, Murilo. Me fala de uma César que não dá certo. Não é do planeta dos macacos, mas é o César. O sol deserto me queimando. Se passa uma tempestade e vá depressa levar meu recado pra ela. Diga que em mim já não cabe tanta saudade, que estou sozinho sofrendo e é por causa dela. Ela partiu me dizendo. Pois é, né, Ricardinho, acabando aqui. Este domingo, pai de agora, open bar, eu mano. Não entendo porquê. A Cariba ficando por conta do nosso amigo DJ Ricardinho. O DJ açougueiro. Não quero. O homem de Castanhal. Ele controla com duas facas na mão. Estou aqui, vou continuar lhe esperando. Amigo, vem, se passa um redemoinho. Nosso amigo Gaia, do Falcão Negro. Alô, Gaia! Eu e você, você e eu. Um abraço pra você, aniversário do Rockfest. Bora, Rockfest. E aí, garoto? Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Alô, prefeito! E alô, na digital! Tá no circuito, bora, prefeito! Prefeito! Lenny Carvalho também, esposa do nosso amigo DJ Netinho, o Super Dinâmico, amiga Leia também, a Cabocona, diretamente de Garapé-Açu, tá por aqui, vem dar o ar de sua graça, muito obrigado. Sempre quando pode, vem aqui fazer aquela visita, dar aquele passeio de luz, e a galera vai curtir a saudade. Bora, compadre, 48 horas! Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Alê, saudade, DJ Fabrício Show. Estou aqui. Abraço pra vocês, tá bom? Estou aqui no circuito também. Pode querer. Alô, Fabrício. Amigo, vento, se passa um redemoinho. Me leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Amigo, vem. Daqui a pouco ele tem os parabéns, viu, gente? Redemoinho. Depois a gente vai seguir o fluxo e vai chamar a sequência da Caixa Preta. Muita coisa boa pra rolar. Daqui a pouco ele tem Tomássimo também. A gente vai detonando. Muito som. Vire o mundo inteiro, se preciso for. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. E essa vai pro subtenente Patrício. Ele dá valor. Ele é patrão aqui. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade. JP Design também. Eu sou Miguel Henrique do Poço de São Miguel. Meus defeitos. Yuri Correia também. Que me um abraço a você. Sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Agora nossos fagos vêm diretamente da Al-Qaeda, viu, gente? A volta do Jequinho dos Fagos, aqui na Luciosa. Voltando em Castanhal, diretamente com fogos da Al-Qaeda. Te amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. Gerente Luciano por ali, fazendo aquele corpo a corpo, né, Luciano? Que me fazem só na manha. Vou seguindo meu caminho, na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Coração sofre bastante. Anderson Mendes, até que Vini apareceu aqui na carroça, né? Pois é, rapaz. Para tê-la como amante. E tava, viu, Tom? Muito passateiro. Ele é patrão aqui, satisfação. Amigo particular do Franginho. Velha guarda. Bora dançar, como é que é? E por sinal, o Anderson Mendes é o maior vendedor de motos aqui de Castanhal. Não tem onda, papai. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos o português. Deve ser importante. Eu, né, gato? Filho do Raimundo e da Dona Maria, na boca do Amazonas. Ainda não vi gato dormir em pé. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade. Alô, Paulão! Ser gente,